E se houvesse vida em Marte? E se houvesse outro sol? E se eu fosse um cosmonauta? E se eu fosse viajar? Queria poder tanto ir. Queria poder tanto ir. Queria poder tanto ir. Queria poder tanto ir. Se houvesse um desvio, e se eu pudesse fugir, se eu entrasse em outro tempo, numa outra dimensão. Queria poder tanto ir. Queria poder tanto ir. Queria poder tanto ir. Queria poder tanto ir. E se a evasão for plena? E se eu nem me despedir? E se o meu negócio é o espaço? E se eu não puder voltar? Queria poder tanto ir. Queria poder tanto ir. Queria poder tanto ir. Queria poder tanto ir. A velocidade é grande. E se não tiver mais fim? Se eu atravessar o deserto, se nada me possuir? Queria poder tanto ir.